Boa noite a todos. Inicialmente, esse estudo que a gente vai fazer hoje foi uma palestra que eu fiz num centro lá na região de Interlagos no ano passado. Foi um pedido da direção da casa para falar sobre o centro espírita, a finalidade, como uma atividade que eles fizeram de reciclagem dos trabalhadores, de retomada. Hoje a gente vai trabalhar na forma mais como um estudo mesmo, e não de uma apresentação, uma palestra. Então, quem quiser participar, colocar, questionar, contrapor, fiquem à vontade. Eu costumo gravar tudo que eu falo porque faz parte do meu processo de controle de qualidade. Depois eu gosto de ouvir e ver aquilo que eu falei, se podia ser dito melhor. E quando fica adequado, eu acabo depois compartilhando lá pelo site que eu tenho. Hoje, na verdade, depois eu tendo a editar o áudio, então ninguém fique preocupado que eu vou guardar alguma coisa pessoal. Mas então, nós falando sobre centro espírita, pensando a finalidade dele, é algo complexo, e a gente passa, em cada casa espírita que vai conhecendo, eu já conheci algumas, não apenas como frequentador, como trabalhador, mas alguém que vai em alguns lugares para difundir a doutrina, para trazer novos temas. E a gente percebe que existe uma diversidade muito grande na essência, na prática, na filosofia das casas espíritas. Não naquilo que diz respeito à nossa doutrina, mas alguns princípios, alguns valores. Tem lugares que certas práticas elas são inconcebíveis, em outras elas são muito livres e à vontade. O que nós sentimos, né? Eu, a Sandra que está sempre me acompanhando, o que a gente sente é que a espiritualidade está muito intensamente presente em todos os lugares. Até naquelas casas que às vezes falam que seriam assim, nossa, que coisa estranha, não é um centro espírita, a gente percebe que há uma intensidade de atuação da espiritualidade. Isso nos leva a pensar que cada casa espírita tem particularidades, tem características que é do próprio grupo de encarnados e desencarnados que estão ali. E isso é algo muito rico na doutrina espírita, mas ao mesmo tempo nos expõe a algumas situações que podem ser arriscadas, né? Que poderiam nos levar a antigas práticas que possam ser prejudiciais. Tem algumas coisas que, pela minha experiência pessoal, eu sinto que às vezes as pessoas dão uma preocupação extremada a essas coisas, né? Enquanto que outras, elas seriam não tão importantes. E sobre um pouco sobre isso nós vamos falar. Eu me apoio principalmente no pensamento de um estudioso da doutrina espírita, que foi para nós, no movimento espírita aqui brasileiro, uma pessoa muito importante, que foi Herculano Pires, e ainda é, porque como espírito ele está atuando. Então muitas das colocações vão ser embasadas no texto que ele tem no livro O Centro Espírita. Ele traz algumas contribuições muito importantes para a reflexão. Então, para a gente começar, a gente poderia propor um questionamento que é de pensarmos, por que nós participamos de um trabalho no Centro Espírita? Se nós formos ouvir a opinião de cada pessoa, é possível que a gente encontre aquelas respostas comuns, né? Que todo mundo tem, dizendo que é porque nós viemos buscar uma assistência espiritual para algum problema e acabamos descobrindo que nós tínhamos um compromisso com a mediunidade ou tínhamos que praticar a caridade e o centro espírita acaba nos abrindo as portas para desenvolver isso. Outras pessoas poderiam dizer que vêm para o centro porque gostam da doutrina e querem aprender mais, descobrem que ali tem uma grande oportunidade de elevação. E se tornou comum aquela frase, a pessoa vem pela dor ou pelo amor. Tem pessoas que vieram pela busca da curiosidade à casa espírita e descobriram as suas dores depois. E já era antevendo as necessidades que aquela pessoa teria. Se a gente fosse fazer uma pesquisa mais profunda e nos escapa como encarnados isso, cada ser humano tem uma motivação diferente para estar vinculado a uma atividade, não importa qual, se é religiosa ou não, porque cada ser humano é único, é uma criação muito especial, não existem pessoas iguais, somos todos individualidades. E quando falarmos seres humanos, vamos entender que somos os encarnados e os desencarnados. Todos nós somos únicos e as nossas motivações são muito profundas, né? Há aqueles que, por exemplo, trazem compromissos muito pesados de outras vidas por terem desvirtuado as outras pessoas, conduzindo-as de maneira errônea. Levar as pessoas a compreensões diferentes daquilo que deveriam ter chegado. Somos nós que já fomos sacerdotes em várias denominações no passado. E às vezes a gente sente aflorar isso muito forte, pela afinidade que a gente tem com outras correntes do pensamento, por outras práticas, a gente percebe que há como um chamado. Quando um trabalhador ele não percebe essa vinculação que ele tem com o passado, às vezes ele acaba até assumindo características de uma personalidade de outras vidas, devido a um processo obsessivo que pode se tornar intenso na vida dele. Isso é algo interessante, a pessoa reassumir antigas crenças. E ninguém está isento disso. Nós temos um grande exemplo no meio espírita de alguém que teve um contato muito intenso com a doutrina, com os espíritos, que tinha grande percepção do mundo espiritual, recebeu psicografias do André Luiz e ainda assim ele se permitiu acessar algumas ideias que ele tinha e isso acabou levando ele a um caminho que levou ele fora do espiritismo, que foi o Valdo Vieira. Então é algo para a gente sempre estar refletindo como um trabalhador espírita. Até que ponto a gente pode se deixar levar por antigas ideias que nós nem sabemos que elas ainda são muito fortes dentro de nós. Daí a necessidade urgente de a gente sempre estar estudando, retomando, porque se nós não soubermos como lidar com esse passado que pode aflorar, nós acabamos nos perdendo. E todos nós somos muito mais do que nós apresentamos aqui. Somatória de experiências que cada ser humano traz é imensa. E muitas vezes isso fica temporariamente bloqueado para que a gente possa fazer uma nova vida, fazer novas escolhas e a partir dali ter novos resultados. Então nós iríamos encontrar para cada pessoa uma causa diferente porque está na casa espírita. Cada um tem a sua motivação pessoal, cada um tem a sua razão. E existirão então tantas respostas quanto são os trabalhadores de um centro. Por isso que os argumentos que servem para mim talvez não sirvam para todos, né? Buscando essa referência então que nós temos de Herculano Pires no livro Centro Espírita, ele nos traz a ideia de um objetivo de uma casa espírita. Para que serve um centro espírita, né? É muito importante a gente ter claro essa finalidade da casa espírita. Por que se institui uma casa espírita? No nosso último encontro teve aqui as colocações, né, que foram levantadas explicando por que surgiu a casa. De modo geral, uma história muito comum que acontece. Todas as casas espíritas acabam surgindo muitas vezes por necessidade de alguém, pelo menos as mais antigas, as mais tradicionais. Mas nos últimos tempos começaram a aparecer muitas casas espíritas por dissensões, separações mesmo. As pessoas começam a divergir de ponto de vista, de prática, e começam a se separar. Eu me formei num centro, minha esposa também, em que nós vimos de perto esse processo de cisão de uma casa, de fragmentação das pessoas. E um processo muito grave, porque houve um envolvimento muito grande em todo o grupo, uma casa que tinha centenas de trabalhadores. E havia uma direção muito segura, muito certa, mas que era uma prática muito antiga que se adotava de ter uma figura central no centro, geralmente um médium de grande respeitabilidade, de grande compromisso, só que a missão dele terminou e as pessoas que sucederam ele tiveram as suas dificuldades em levar adiante aquele modelo de casa espírita que ele tinha instituído, muito séria, trabalhos muito dedicados ao próximo, de pessoas muito comprometidas, mas houve então, em algum momento ali, fatores que perturbaram aqueles que continuariam dirigindo a casa e houve uma cisão, uma separação do grupo. Essas cisões, elas não deveriam acontecer de uma forma conflituosa. O ideal é que as casas espíritas, ao se sentirem muito grandes, se incentivasse a fundação de outras casas. Nós vimos que é sempre um projeto que vem do mundo espiritual, mas muitas vezes nós, por comodismo, podemos não estar atendendo esses projetos. Às vezes, quando falta espaço para todo mundo, talvez seja necessário montar mais uma unidade da casa, porque há regiões das grandes cidades que não tem casa espírita ali. Às vezes as pessoas levam 2 horas para chegar no centro espírita, e quem depende do trânsito para chegar a algum lugar, a gente vê a situação clara, né? Você não chega porque tem pessoas que moram longe e não tem como ir. O ideal é que a gente começasse a pensar como movimento espírita em ajudar a fundar outros centros em outros lugares. Tem pessoas que vão se contrapor a essa ideia alegando que é algo que tem mais a ver com proselitismo, que é algo típico das igrejas, que em muitos momentos se desvirtuaram da sua missão. Mas a recomendação de Jesus para os discípulos foi de que se levasse o Evangelho a todos os lugares. Se a gente vê a trajetória de Paulo, qual foi? Foi a de fundar núcleos cristãos em várias localidades. Então, a gente pensar hoje como movimento espírita, né? Não como centro apenas, mas a gente favorecer isso, para que não surgisse a necessidade de conflitos para fundar novas casas. Porque o que a gente observa? Mesmo depois dos conflitos, os centros que surgem dessas cisões, eles têm bons trabalhos que atendem muitos necessitados. Então, precisava ter surgido um conflito para separar? Não. Essa questão ela precisa até ser mais aprofundada, mas nós vamos pensar mais hoje, então, assim, nessa questão do objetivo da casa espírita, para a gente manter o nosso eixo aqui de apresentação. O Herculano Pires, nesse livro, então, O Centro Espírita, no capítulo 2, ele traz o objetivo, olha. No desempenho da sua função, o Centro Espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Isso é algo que, tipicamente declarado, nós só temos na doutrina espírita. Templos religiosos atendem também aos desencarnados sob muitos aspectos, mas com a intenção, com o objetivo, não. É a casa espírita que atende essa comunidade de dois mundos. E nós, por conhecermos a existência desses dois mundos, dessas duas realidades que se interpenetram, nós temos uma responsabilidade a mais, porque nós sabemos que tudo tem uma conexão com o mundo espiritual de uma forma ou de outra. Ele diz também assim, nessa colocação de que é um centro de serviços. O ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação, representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores e de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. No fundo, a gente vê que o que a gente lida no dia a dia na casa espírita são esses conflitos que surgem de vidas passadas e sempre tem os personagens que estão encarnados e os desencarnados. Isso que nós nunca podemos perder de vista, que é uma assistência espiritual a encarnados e desencarnados. Isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente esquece que as pessoas que nós convivemos são necessitados também. Cada um de nós aqui somos necessitados sobre muitos aspectos. Isso nos ajuda a nos olharmos, a nos vermos de uma forma mais cristã, mais amorosa, de percebermos que às vezes aquela pessoa que tem uma cara não muito simpática, ele é necessitado. Que a pessoa que está sempre alegre, sempre espontânea, sempre acolhedora, também é um necessitado. Às vezes a gente percebe um pouco de indiferença quando as pessoas passam por sofrimento, sendo um trabalhador espírita. Eu me recordo de uma pessoa da minha antiga casa, de muito tempo atrás, em que ela passou por um processo de desencarne muito grave em função de toda a doença, a evolução como ela teve, e ela se sentiu muito, porque ela não podia ir ao centro e poucas pessoas davam atenção a ela na casa dela. Nós esquecemos às vezes que aquele trabalhador, por mais preparado que ele foi, por mais belas que foram as preleções que ele fez, por mais resignação que ele falou, por mais caridade que ele incentivou e praticou, quando ele passar por dificuldade, também precisa da nossa assistência. Isso é algo que a gente percebe que é muito mais intenso nas igrejas evangélicas, católicas. Há uma grande solidariedade entre o grupo, né? Quando alguém passa por uma dificuldade, há um envolvimento maior daquela comunidade para ajudar. No caso da doutrina espírita, às vezes, no caso do centro espírita, às vezes percebe-se, eu não sei se é a realidade daqui, porque eu conheço pouco o grupo ainda, mas a gente percebe que em vários lugares as pessoas reclamam, até quando desencarna um familiar de um trabalhador, não se dá a devida atenção àquele trabalhador. Por mais que a gente saiba da vida espiritual, nós passamos por aquelas etapas que na psicologia dizem que ocorre o luto. Então é necessária essa assistência. Por mais convicto que alguém seja da vida espiritual, ele vai ter algum sofrimento em função do distanciamento daquele ente querido que desencarnou. Então esse cuidado, ele é muito importante, e é muito importante pensarmos sempre dessa forma. Necessitado não é só quem vem para conhecer a doutrina, quem vem tomar o passe na casa, quem vem buscar assistência. Todos nós somos muito necessitados. Isso é importante até para a gente perceber o quanto nós precisamos da casa espírita. Ela é um pronto-socorro, ela é um hospital, ela é uma escola, ela é um ambiente de nutrição espiritual. Então nós temos que todos nos enxergar dessa forma. É pensar que o próximo somos todos nós que estamos convivendo no dia a dia mesmo, e não só a pessoa que vem buscar dificuldade. É verdade, entendo, somos necessitados. Sim. Somos melhores, porque estamos aprendendo. Sim, né? Sim. Somos talvez até os mais necessitados. Uhum. Embora essa ideia nunca deva gerar em nós sentimento de inferioridade. De é o de autopiedade. Reconhecer-se necessitado não é também se menosprezar, que é algo que muitas vezes a gente vê aqui no início da doutrina, as pessoas acabam manifestando isso de maneira exacerbada, né? Dizendo, ah, eu não tenho valor nenhum, eu sou muito imperfeito, eu sou muito endividado, quem me dera ser espírita, porque se apoia numa colocação que até Kardec faz, de que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação. E aí a pessoa fica pensando que ela tem que ser muito melhor do que ela já é até hoje para dizer-se espírita. E não é bem isso que ele quis dizer. É o processo, é a tentativa, é o esforço. Transformação é algo que está acontecendo e não que aconteceu. Quando ele faz essa colocação como práticas do centro espírita, ensino evangélico puro é algo que a gente tem que garantir, porque uma das finalidades do espiritismo é trazer a mensagem de Jesus o mais próximo daquilo que ele nos ensinou há 2000 anos atrás, que foi o que, por todo esse processo histórico que nós vivemos, acabou sendo esquecido, porque fizeram um sincretismo tremendo com o cristianismo. Se a gente for observar bem, hoje o discurso nas igrejas, ou ele é muito judaizante, ou ele é muito pagão. Muitas práticas que a gente observa no catolicismo, elas são práticas pagãs. Muitas práticas que se observam nas igrejas católicas são práticas mais judaicas do que cristãs, realmente. E nessa colocação não vai nenhuma crítica, nem nenhum demérito ao trabalho deles. Mas nós temos que tentar trazer realmente a vivência do Evangelho na nossa vida. Tem pessoas que pensaram que isso poderia deturpar a natureza do Espiritismo, e não deturpa. Porque, na verdade, o fato de ser filosofia e ciência não exclui as consequências morais que estariam caracterizando como religião. Quando ele coloca a questão da prece como um serviço, é algo que tem um grande poder. A própria mensagem do Evangelho dessa noite nos fala isso, né? Se nós nos compenetrássemos bem da força que a fé tem, nós produziríamos prodígios. Se nós orarmos crendo realmente que há uma assistência espiritual muito grande e há a mobilização de uma força muito grande, nós imprimimos esse nosso desejo, essa nossa vontade a esse elemento todo que nos envolve, que são de natureza espiritual. E nós produziríamos prodígios, prodígios de cura, prodígios de auxílio a pessoas que se encontram muito sofredoras, e nós nem perceberíamos. Então, relembrar isso, a prece é um ato importante. Eu acho interessante que às vezes nós participamos de algumas situações em que, geralmente, quando se pensa em chamar alguém para orar, são os nossos irmãos evangélicos que são chamados. Poucos lembram dos espíritas presentes. Porque eles talvez perceberam que esses nossos irmãos das igrejas evangélicas, quando oram, oram com muito fervor, com muita fé, com muita confiança. Embora possa se colocar que há muita encenação também, mas eles acreditam muito nessa ideia da fé. Nós deveríamos acreditar muito mais, porque nós não só acreditamos, nós sabemos que ela tem um grande poder. Então a prece deveria ser algo muito mais sentido, muito mais profundo quando fazemos na casa espírita. O passe é algo também fundamental como prática espírita. É algo que nós já sabemos bem, já estamos bem conscientes disso. Quando ele coloca o trabalho de doutrinação, essa ainda é a urgência do centro espírita. Mas é a doutrinação não é só no sentido de dialogar com o espírito sofredor. É a doutrinação de todos nós. Durante muito tempo houve um discurso no meio espírita que tudo se atribuía à influência espiritual negativa. Tudo. A pessoa cometia um erro, é porque o obsessor está interferindo. E aí vem uma contra-informação dizendo, não gente, parem de jogar a culpa nos obsessores. E eu vi alguns deles se manifestando em sessões dizendo, pare de me culpar, não sou eu o culpado. O que ela faz é porque ela quer, ela tem vontade, eu só aproveito o que ela faz. E aí o que, que isso significa? Quer dizer que então não é tanto obsessão, mas ainda é. Nós temos uma humanidade obsediada. Por quê? Nós, como espíritos ainda muito imperfeitos, a nossa conexão com o mundo espiritual imperfeito ainda é muito grande. Nós vemos pela mídia o quanto as pessoas estão sendo influenciadas. O quanto ideias bizarras, estranhas, surgem espontaneamente na mente das pessoas. Contando um caso de um aluno que essa semana... Eu falando sobre lá o sistema excretor, falando sobre os rins, no final da aula ele vem me perguntar, professor, o que aconteceria com a gente se a gente comesse o rim humano? Parei, pensei, fiquei pensando, o que levou um jovem a falar isso? E aí eu perguntei, por que você está perguntando isso, né? E aí ele disse que veio a ideia na cabeça dele. Surgiu do nada, ele viu a imagem do rim, achou bonito, e pensou, o que aconteceria comigo se eu comesse? Eu conheço um pouco a história dele, e ele é alguém que tem um processo obsessivo muito grave. Ele já, em outros períodos, já teve problemas de ouvir muitas vozes, muitas coisas. Então veja, é uma ideia totalmente perturbadora que surge num momento... e que leva muitas vezes a tirar o foco daquilo que ele precisava, que era estudar ali aquele assunto para ele pelo menos ir bem na prova. E quando a gente começa a conhecer a realidade de muitas pessoas, eu como trabalho com adolescentes, eu vejo o número de jovens perturbados, mal orientados, é muito grande. E as pessoas estão tentando resolver grandes problemas hoje entre eles e esquecem isso. Que a maioria desses jovens que estão tão desorientados são por processos obsessivos gravíssimos. Essa onda de suicídio que nós temos tem uma grande influência espiritual, porque é uma grande forma de comprometer a vida deles. E nós vemos as pessoas pelas suas colocações, pelo modo de agir, e muitas vezes a gente capta uma ou outra coisa que a gente percebe ali uma interferência indevida, tumultuando, perturbando. Só que isso muitas vezes a gente, por não querer tirar de nós a responsabilidade pelos nossos erros, a gente acaba negando que na verdade nós estamos muito desorientados porque há um processo obsessivo coletivo em toda a sociedade. E nós de vez em quando somos atingidos por eles. Porque nós temos os nossos obsessores, mas nós também, às vezes, captamos pensamentos tenebrosos, trevosos, que vêm quando, por exemplo, a gente observa uma reportagem de televisão falando de um crime bárbaro e a gente adere àquelas ideias destrutivas de dizer tem mais é que eliminar mesmo esses indivíduos. Se nós acreditamos tanto no Evangelho, por que a gente aceita essa ideia? Porque ela encontra a guarida em nós, mas porque de alguma forma a gente capta esses pensamentos. Então a casa espírita ela ainda é uma dessas frentes de batalha de conscientizar as pessoas que nós estamos vivendo uma fase muito grave e decisiva da humanidade. Nós estamos, naquilo que os evangélicos falam, numa verdadeira batalha espiritual. Só que nós temos que atingir o equilíbrio, também não podemos jogar tudo a culpa neles, porque nós damos a eles toda a munição que eles podem utilizar contra nós. Salve o Apocalipse, né? É, nós estamos, na verdade, já vivendo essa fase. É que ela não vem com toda aquela figuração que o texto descreve, mas nós estamos vivendo isso, que é um momento de transição, né? Então, nunca esquecer de vista isso. Nós estamos para levar a doutrina para nós, para os desencarnados, e, quando possível, levar as outras pessoas, para que todos possam ser doutrinados, ou seja, conhecer a doutrina. E essa deve ser a atividade do centro, é esclarecer a todos sempre. E isso se faz com muito estudo, com muita dedicação, com muito trabalho de divulgação da doutrina, né? Então, podemos considerar que o centro espírita tem como objetivo esse serviço nessa fase da humanidade. E aí nós poderíamos falar um pouco sobre os trabalhos no centro espírita, né? O Herculano Pires, quando ele aborda essa questão, ele diz que um dos trabalhos mais essenciais da casa espírita é o do esclarecimento mesmo, é o da formação, é o da educação, é o de conscientizar por inúmeras formas. E a gente percebe que uma casa espírita, ela é séria pelo tanto quanto as pessoas se empenham em estudar, o quanto a casa incentiva o estudo, né? Felizmente, aqui no PAV a gente vê que tem muitas atividades, muitos eventos que vão acontecendo nesse sentido. E isso é algo extremamente positivo, porque o esclarecer, o instruir é o fundamental para todos nós mesmos. Quando se fala nos trabalhos que a gente tem na casa espírita, sempre vem em mente os trabalhos assistenciais. E aqui a gente lembra do que o Chico falava quando alguém dizia que tinha iniciado uma casa espírita, quando alguém tinha iniciado um trabalho de natureza doutrinária. Ele sempre perguntava: e a parte assistencial? E a sopa? E o alimento? Quando isso vai começar? Ele, no entendimento dele, e pela própria doutrina nós vamos perceber, o trabalho assistencial, ele é fundamental na prática espírita, porque teorizar sobre fraternidade e amor não é muito difícil. Todos nós, estudando bem, nós conseguiremos. Todos nós, lendo tudo que se fala sobre caridade, sobre o amor, sobre a generosidade, isso é muito fácil falar. O mais difícil é a gente viver uma prática assistencial mais profunda, não só para socorrer a necessidade imediata, mas transmitir amor naquele ato de caridade. Tem pessoas que criticam muito a parte assistencial nas casas espíritas, dizendo que é o tal assistencialismo, dizendo que uma cesta básica não vai resolver o problema de ninguém, só vai adiar o problema, dizendo que um prato de comida não vai resolver. Mas isso tem um impacto na vida do espírito profundo. Aquele que recebe um prato de comida com amor, ele está sendo muito mais nutrido do que do corpo. Ele está sendo muito mais nutrido espiritualmente do que do corpo. Porque ali, quando se faz isso com generosidade, leva a pessoa a se sentir amada, reconhecida. E isso tem uma repercussão no mundo espiritual tremenda. Tanto é que muitos processos obsessivos só tiveram solução quando os obsessores observaram que os encarnados estavam se empenhando e se importando com pessoas sofredoras. Porque, de alguma forma, na prática da caridade, a gente se transforma. A gente se torna mais humano, mais sensível. A gente compreende melhor. E isso passa a ter uma influência espiritual profunda, né? A gente não pode esquecer que, quando perguntaram para Jesus a síntese da lei de Deus, ele falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando se perguntou para ele quem é o próximo, ele nos trouxe a parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? O necessitado que está perto da gente naquele momento. Esse é o próximo. Então, atender o necessitado é algo fundamental. Tem pessoas que pensam que é mais importante fazer a caridade do que trabalhar doutrinariamente. Na verdade, os dois são fundamentais. Trabalhar, seja difundindo a doutrina, ajudando nos passes, seja contribuindo na casa espírita, é tudo fundamental. E nós poderíamos dizer que até aquele que está, às vezes, recebendo a pessoa para dar uma informação, ele tem uma importância tremenda. Há histórias, às vezes, muito tristes, que se relata de pessoas que procuram uma casa espírita, pela falta de habilidade daqueles que recebem, agrava a dor do outro. No livro do Papa foi lido uma história como essa, mas eu tenho episódios que eu recordo de que aconteceram com pessoas muito próximas. Algum tempo atrás, uma pessoa procurou um centro, que eu conheço muito bem, e que não é a característica do centro, o que aconteceu com essa pessoa, e a pessoa que foi colocada para receber, ela não estava muito preparada para o trabalho, e ela atendeu a pessoa com uma rispidez desnecessária para aquela situação. Só que essa pessoa que estava procurando auxílio, ela só queria saber o horário de atendimento para falar com a pessoa que daria encaminhamento, e ela estava num estado de sofrimento muito grande, com a mãe desesperada. Ela tinha perdido o irmão assassinado. Ela precisava ter sido acolhida tão amorosamente, só que a pessoa que recebeu não tinha esse espírito de caridade ao receber alguém. Uma outra história que eu vi também, tinha um local em que a pessoa, ela foi tratada com desdém ao perguntar uma informação. O trabalhador deixou transparecer que estava achando que a pessoa era mentirosa ao fazer uma pergunta. Só que era uma pessoa que cresceu dentro do centro espírita, ele sabia muito bem características que tem no centro. Então, um trabalhador despreparado põe em dúvida uma outra pessoa. Felizmente, essa pessoa era mais persistente e ela acabou ficando na casa espírita. Eu penso que aquele que recebe alguém na casa espírita, ele está com um dos trabalhos mais importantes da casa, porque é ele que vai ajudar aquela pessoa a se encaminhar lá dentro. Tem uma figura que é muito cara no Espiritismo, que é Fabiano de Cristo, um espírito que eu acho que todos já devem ter ouvido falar, alguém que ele viveu no século XVIII, e ele foi um frei franciscano. Depois que desencarnou, ele atuou intensamente no mundo espiritual, e ele é patrono de várias casas espíritas, ajuda imensamente no mundo espiritual. André Luiz faz menção dele em uma das suas obras. E ele, quando foi chamado à vida religiosa, ele era um comerciante muito próspero, estava muito bem, e perdeu alguém que ele amava muito, assassinado também. E ele percebeu que toda a vida dele não fazia sentido, ele sentiu o impulso de ajudar o próximo. E ele foi para o convento franciscano. A história dele é muito interessante. Mas o que foi dado a ele, por não ter muita instrução, embora rico, por ser uma pessoa que estava iniciando, foi inicialmente o trabalho de porteiro do mosteiro. Só que era uma alma tão generosa, tão amorosa, que as pessoas que iam ao mosteiro queriam conversar com o porteiro e não com o superior do mosteiro, porque ele acalentava e era muito amoroso com as pessoas. E quando ele foi tirado da função de porteiro, ele passou para enfermeiro. Era uma dedicação tão grande, porque naquela época a enfermaria era basicamente você limpar os doentes. Ele dormia na enfermaria para poder atender bem os internos ali no mosteiro. Mostrando isso, que onde nós estivermos, nós podemos fazer o que é de mais maravilhoso, que atender com amor as pessoas. Então, estar recebendo pessoas na casa espírita é um trabalho muito importante. Encaminhar algo é muito importante. Entregar uma cesta básica é algo muito importante. E todos nós devemos ter uma atividade de caridade como parte da nossa atividade espírita, sempre. Porque falar do Evangelho é muito bonito, mas demonstrar ele é a coisa mais incrível que tem. Vivê-lo realmente sendo generoso com as pessoas o tempo todo é algo mais importante, diria, nessa época que nós já temos um bom número de informações. Ter uma atividade assistencial é muito importante para todo trabalhador espírita. Às vezes a gente pensa que só atender o necessitado é algo que, o necessitado espiritual é algo que já é caridade, e é grande essa caridade. Mas a gente ter o contato humano e fazer algo além em favor daquele que sofre é muito grande. Talvez a gente não vá conseguir ter um trabalho semanal, assistencial, mas encontrar um momento, periodicamente, para a gente fazer alguma coisa. Se a gente vai comprar algum mantimento para doar, vamos fazer isso mecanicamente, fazer isso amorosamente. Eu conheço uma casa em que a entrega de cestas de Natal para eles, para os assistidos da casa, não se entrega simplesmente para as pessoas. Faz um pequeno culto evangélico com as pessoas antes de receber a cesta de Natal. Se lê o Evangelho, pede-se para alguém fazer a prece. Quando é possível, eles ganham um livro espírita também. Tudo muito amorosamente, tudo muito fraternalmente. E assim a gente deve pensar nos trabalhos assistenciais como um trabalhador da casa espírita, porque no fundo o lastro moral mesmo da casa espírita é a caridade, é o amor que a gente realiza as tarefas. Tem lugares que são excelentes como instituição de ensino, mas eles são frios no momento mais difícil da vida, que é o momento das nossas provas, das nossas expiações. Então, quem pratica a caridade é mais sensível à dor do outro, é mais solidário. É, a caridade nos sensibiliza, nos transforma, né? E aí a gente poderia falar um pouco sobre os requisitos do trabalhador espírita. Para ser um trabalhador na casa espírita, o que nós poderíamos buscar como roteiro? Está na hora de terminar? Não. O que poderíamos buscar como roteiro para ser um trabalhador na casa espírita? Eu pessoalmente entendo que o homem de bem, o item que a gente tem lá no capítulo 17, o item 3, é o roteiro do trabalhador da casa espírita. E aí alguém vai dizer assim, mas como assim? Nós não conseguimos fazer uma dessas recomendações que Kardec elencou aqui. É que a gente esquece aquilo que coloca no último parágrafo, que é assim, olha. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. Ele fala de esforço. Tem pessoas que vão argumentar que elas não estão aptas ao trabalho, mas se tem vontade e se esforça, já está no caminho da realização, já está em vias de conquistar algo. É que a gente tem, em função de aspectos culturais, religiosos, que a gente era no passado, uma ideia muito negativa sobre a natureza humana. A gente, querendo ou não, mesmo dizendo que não acredita, a gente ainda acredita com ideias que nos foram faladas por séculos, de que nós somos herdeiros de um pecado original, de que nós somos seres muito imperfeitos e sem chance. Nós temos uma ideia que nós, no Espiritismo, transmutamos para outras colocações, mas no fundo é a mesma coisa. Eu sou imperfeito e sou muito endividado. A gente esquece que a doutrina nos ensina que nós somos perfectíveis e não criaturas imperfeitas apenas. Nós somos seres com o potencial de nos melhorarmos. Há um pensamento que era comum, e eu entendo que Kardec, ele, ao fazer essa colocação, ele remontou a ideias antigas que ele tinha da época que ele era druida, em que o povo celta, eles imaginavam, nas concepções deles, que quando nós somos criados pelas divindades, isso no pensamento deles, algo especial era colocado em cada um de nós, e que essa qualidade chamada ave é que nos guiaria durante a vida, essa qualidade especial que teria o poder de nos conduzir. É esse o pensamento que tem nesse último parágrafo do Homem de Bem. Se eu destaco algo bom em mim e eu identifico isso, ainda que muito pequeno, e trabalho para melhorar isso, eu estarei necessariamente na senda do progresso. Por exemplo, imagine que eu seja hábil em atender pessoas de uma forma amorosa. Essa é a qualidade positiva? Eu tenho que exercer isso, eu tenho que praticar isso. Nós temos que encontrar um bom tesouro que nós já trazemos dentro de nós, que não significa que vamos negar as imperfeições, não significa que nós vamos dizer que nós somos melhores que os outros, mas humildade não é negar qualidades, é reconhecer as limitações quando nós as temos. Humildade não é menosprezar um dos filhos de Deus que somos nós. A sentença de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo, diz que para amar o outro eu também tenho que me amar, eu tenho que encontrar algo de bom em mim também. Também tenho que ter qualidades positivas. Não é possível que evoluindo aqui há milhares de anos, nós só tenhamos defeitos. Só que esse é um pensamento que nós devemos ter uma certa cautela para não nos iludirmos. Porque é sempre a vaidade que muitas vezes nos perde e que nos fez perder por muitas vidas já. Por achar que já estávamos muito além quando ainda estávamos apenas iniciando. Então, identificar algo de bom em nós e trabalhar com isso. Cada pessoa tem qualidades que devem ser ampliadas no exercício do seu trabalho. Tem pessoas que têm grande capacidade de organização, precisam desenvolver isso dentro da casa espírita. Tem pessoas que têm habilidades de consertar coisas, é uma forma de ajudar. Tem pessoas que falam demais e conseguem argumentar e explicar, são aqueles que vão trabalhar levando a informação. O importante é a gente reconhecer que para cada pessoa há uma tarefa que é adequada para ela, não só pelas qualidades que ela possa ter para desempenhar, mas pelo compromisso que ela tem com aquilo. E a gente não invejar a posição de ninguém, porque cada um está numa posição dentro da casa espírita em razão não só dessas possíveis qualidades que possam ajudar no trabalho, mas porque tem necessidade de atuar naquela atividade. Geralmente os que ensinam mais foram os que desvirtuaram mais pessoas no passado. Os que falam mais são os que conduziram mal as pessoas no passado. E hoje tem um esforço tremendo de tentar argumentar e levar. Então nós precisamos identificar o que de bom nós temos para oferecer ao centro espírita, para que esse trabalho se expanda, para que ele amplie, para que ele atinja mais pessoas e que nós possamos aprender com ele. Existem algumas colocações que a gente poderia fazer a respeito daquilo que nos pode trazer uma motivação para o trabalho. E muitas vezes nós nos traímos na busca de algo no trabalho espírita e nos desiludimos porque não sabíamos as nossas reais intenções quando nós assumimos um compromisso no trabalho espírita. Então vamos ver algumas dessas motivações que nos levam à desilusão. Por exemplo, quando nós desejamos reconhecimento das outras pessoas. Alguém que ao exercer o trabalho espírita e pretenda ter reconhecimento, ele já está no caminho errado, porque nós não temos que esperar reconhecimento. Embora seja bom, seja agradável, as pessoas nos valorizarem pelo que somos, nós não podemos esperar reconhecimento. Mas, em contrapartida, nós temos que reconhecer nos outros as suas qualidades, os benefícios que eles prestam. A pretexto, muitas vezes, de a gente não elogiar para não perder ninguém, a gente esquece de incentivar o companheiro que fez algo bom. A pretexto, às vezes, de não iludir alguém, porque nós não queremos que ele se pegue pela vaidade, a gente não diz obrigado por algo. A gente diz que legal a sua contribuição, ela é muito positiva. Nós ainda somos imperfeitos e precisamos. Esse rigor que a gente às vezes observa nas comunicações que os espíritos dão, a gente tem uma tendência de querer aplicar para as outras pessoas e não para a gente. E aí eles falam que não vão elogiar ninguém, os espíritos, mas nós temos que elogiar uns aos outros, não para bajular, mas para motivar, para reconhecer. Mas para nós não vamos esperar elogio nenhum, não vamos esperar reconhecimento nenhum, porque para nós basta o reconhecimento da espiritualidade dos nossos esforços, né? Outra motivação que nos leva à desilusão no trabalho é esperar resultados imediatos, é querer ver resultados daquilo que nós estamos fazendo. Se nós somos conscientes que toda boa semente vai um dia germinar, a gente não precisa esperar o reconhecimento das pessoas, não precisa esperar resultado imediato. A gente deve, na verdade, persistir no trabalho, porque se a gente espera resultado imediato, vai ser frustrante. Para um, a mediunidade às vezes desponta rapidamente, para outro pode levar anos. Alguém conseguiu com pouco tempo, às vezes, assumir uma responsabilidade maior, mas é porque o compromisso dele era diferente do nosso. A gente sabia esperar o nosso tempo, porque cada pessoa tem o seu momento de se desempenhar, de se expressar mais amplamente na vida. Outra coisa que a gente não deve esperar, embora a gente deva estar sempre oferecendo às pessoas, é cooperação. É ajudar espontaneamente, não esperando para nós. Essas são virtudes cristãs. Você querer doar mais, fazer mais, sem esperar contrapartida. É algo que nós devemos pensar. Mas algo que a gente deve pensar que é motivação para nós é desejar oportunidade e reconhecer que qualquer oportunidade é sempre boa. Se nos surge um trabalho que não é aquele que para nós é o de maior mérito, nós temos que entender que aquilo é o melhor para nós no momento. É aquilo que nós podemos fazer de melhor. E podemos ser um Fabiano de Cristo, se fizermos com muito amor, com muito carinho, mas só pelo bem das pessoas que vão ser assistidas por ele. E aí nós podemos obter muitas bênçãos nisso. Se nós quisermos realmente aprender com a doutrina, nós teremos como uma oportunidade infinita, porque ela nos oferece isso continuamente. Isso é algo que nós podemos esperar sempre. E aí, rapidamente, nós vamos falar sobre as ameaças ao trabalhador espírita, ressentimentos e melindres. A gente tem que reconhecer que as pessoas falham mesmo, e elas vão falar e fazer coisas que irão nos magoar, que irão nos entristecer. Mas não é nosso amigo, não é nosso companheiro, não é nosso confrade, não é aquela pessoa de ideal nosso. Se nós não conseguimos perdoar alguém que está do nosso lado, significa que falta amor em nós, falta compreensão. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões do ressentimento, do melindre, porque isso é uma das coisas que acaba sendo oportunidade para que ocorra separação, distanciamento entre as pessoas. É a sensação de falta de reconhecimento, pensar assim, ninguém me dá valor, ninguém me reconhece. Esse é um risco para qualquer pessoa em qualquer lugar, porque já vimos que não precisamos esperar reconhecimento de ninguém. Mas se isso está dentro de nós, é algo que é prejudicial. Outra coisa indevida é propagar situações infelizes, a fofoca dentro da casa espírita. Ah, você viu o que a fulana falou? Você viu o que ciclano fez? Isso é terrível. Dificilmente a gente pode e terá o dever de falar do defeito de alguém. Dificilmente. A maior parte das coisas que chegam ao nosso conhecimento é para a gente orar pela pessoa. É pedir a Deus que abençoe, que ilumine a mente dessa pessoa e não sair contando para todo mundo. Porque as pessoas cometem deslizes, cometem erros, as pessoas não sabiam como fazer melhor naquele momento e cometem erros e a gente sai fofocando e sai falando. Isso é algo que acaba destruindo o trabalho espírita quando a gente não está atento. O não sentir-se digno do trabalho, se nós somos chamados a um trabalho, nós somos dignos dele. Aí a gente lembra de todos os erros que a gente já praticou e dos erros que a gente continua praticando, a gente fala, ah, eu sou indigno de estar aqui. Não, se nós somos convidados e a vida nos encaminhou para isso, é porque está numa determinação divina. Então ninguém é indigno no trabalho que foi chamado a prestar, ninguém é. Não podemos também nos dar ao comodismo, dizendo assim, não posso ajudar porque estou tentando ser espírita. Não posso dar mais de mim porque ainda sou muito imperfeito. Emmanuel tem uma mensagem linda, depois eu acho que eu passo para vocês, em que ele faz uma comparação muito bonita assim, dizendo que um anjo que repousasse num vale só contemplando as flores, ele seria muito inútil. Enquanto que aquele que fosse um aleijado, se arrastando, subisse a montanha, ele alcançaria a luz primeiro. É mostrando isso, é inútil um monte de virtude se a gente não está fazendo o bem. Agora, se a gente está fazendo o bem, embora as imperfeições, nós estamos progredindo, nós estamos avançando. Vaidade é algo muito grave para o trabalhador espírita. É algo que pode muitas vezes iludir as pessoas. E a vaidade é algo muito sutil que aparece. Numa casa que eu conheci, Houve uma psicografia que se transformou num livro. E foi o caso que levou à cisão do grupo nessa casa. Várias pessoas se afastaram. As pessoas não perceberam o espírito ali contando uma história, elogiando os dirigentes da casa, falando que eram pessoas dedicadíssimas, trabalhadores, dizendo que uma outra pessoa tinha sido muito ajudada, tinha conhecido até Allan Kardec numa outra vida, mexendo com os sentimentos de ilusão, porque nessa casa existia uma vaidade muito grande. É aquilo que é a coisa mais assim destrutiva para o trabalho espírita como um todo. É pensar assim, nossa casa é melhor do que a dos outros. O nosso centro, os outros são bons, mas o nosso é muito melhor. Quando a gente pensa assim, nós estamos sendo muito vaidosos. Porque nós podemos ser muito bons na nossa realidade aqui, no nosso contexto. Mas os outros podem ser muito melhores para nós, lá no contexto deles, do que nós no contexto deles. Então não existe a melhor casa espírita, a não ser aquelas que estão muito desviadas da doutrina. Mas todas desempenham papéis importantes junto àqueles que estão sendo ajudados ali. Quando a gente pensa que nós somos melhores que as outras pessoas, seja individualmente ou coletivamente, esquecemos todas as lições de Jesus. Porque nós não temos nem competência para julgar nem a nós mesmos, quanto mais o outro. Às vezes a pessoa se perde com um monte de imagens de pessoas nas paredes, e isso para nós é um escândalo. Tem pessoas que vão a algumas casas, ficam escandalizadas. Nossa, foto de Jesus, foto do Chico. Fala, isso é coisa de igreja. Mas para aquele grupo, para aquela realidade, às vezes é algo necessário. É a realidade deles. E eles realizam, às vezes, trabalhos que nós ainda não conseguimos realizar. Então, essa ideia que nós temos de que o nosso modelo é o perfeito, é o ideal, ela é perigosa muitas vezes, porque nos distancia da humildade. Teria mais coisas para a gente falar, mas citar só as duas últimas ideias para a gente poder meditar sobre isso. Herculano Pires, ele traz a prevenção de todos os problemas que a gente pode ter na casa espírita. É uma receita simples, é assim, olha. Nada mais triste do que um centro espírita em que alguns se julgam mestres dos outros, quando na verdade ninguém sabe nada e todos devem se colocar-se na posição exata de aprendizes. O único mestre que existe se chama Jesus. Todos que estão abaixo dele são aprendizes. Por mais respeitáveis, por mais experientes, todos precisam ter essa compreensão. Os espíritos superiores que estão numa hierarquia abaixo de Jesus pensam assim. Eles sabem que eles precisam trabalhar muito ainda para serem verdadeiros mestres, né? Nós, então, encarnados aqui, trabalhadores tão humildes, mais ainda, ninguém é mestre de ninguém. Ninguém é capaz de ensinar o outro tudo. Nós podemos ter muito conhecimento literário, espírita, mas na prática, às vezes, nos falta amor, sensibilidade, cuidado. Como nós vamos ser mestres se nos falta algo tão simples que envolve, às vezes, as relações humanas, né? Ele fala assim, ó, os serviços mais urgentes de cada centro são os de instrução doutrinária de velhos e novos adeptos, tanto uns como outros carentes de conhecimento doutrinário. Bem executado esse serviço, todos os demais serão feitos com mais facilidade. É estudo permanente. Tem casas que às vezes as pessoas falam assim, ah, não vou assistir a palestra porque eu tenho outra coisa para resolver. Eu não vou no estudo porque eu tenho outra coisa para tratar. Eu não vou à sessão porque eu tenho outra coisa para resolver. Pensando que não precisa dessas atividades todas, né? E sempre que a gente pensar na casa espírita, a gente lembrar de uma lição muito simples que Jesus deu quando perguntaram para ele quem entre os discípulos era o maior. E aí Jesus, percebendo a gravidade daquela situação, ele se pôs a lavar os pés de Pedro. Nessa situação, Jesus queria demonstrar algo, né? Ele, mestre, se poria servir os seus discípulos com que amor os discípulos deveriam se tratar. Quando Pedro disse, né, que ele era mestre, Jesus respondeu assim, ó: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, pois, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais vós também. O lavar os pés era uma prática que se tinha quando se chegava às casas, ou antes das refeições, lavar pés e mãos. O servir é você ajudar o outro naquilo que é o necessário. Então, nós temos que pensar que, se nós quisermos ser verdadeiros trabalhadores, nós temos que estar nos servindo uns aos outros. Não com os simbolismos vazios que as igrejas reproduzem, às vezes, encenando o lava-pés. Mas é a gente se ajudando realmente, se compreendendo. Aquela pessoa não estava muito bem, não me respondeu um cumprimento, não me observou ali, ela estava com algum problema. Como que eu vou servir esse trabalhador? Eu vou fazer uma prece por ele, ele deve estar com algum problema. Às vezes alguém está fazendo a coisa de forma errada e a gente está vendo. Como eu vou servir ele? Temos que pensar muito bem, porque às vezes a crítica direta, aberta, franca, é aquela que afasta o outro. Talvez precisamos primeiro servi-lo através de uma prece, aguardando a intuição, para depois a gente agir, dizendo, olha, talvez fosse melhor fazendo assim. Observar as pessoas que estão sobrecarregadas com tarefas inúmeras, ajudá-los. Isso é ter esse espírito de serviço que Jesus nos ensinou. E algo que a gente nunca pode esquecer na casa espírita, porque às vezes a gente esquece porque teve vivências em muitas vidas, em outras religiões, que a casa espírita ela deve ser um ambiente de alegria, de felicidade, de contentamento, e não muitas vezes como as pessoas pensam, daquele silêncio mórbido. Tem momentos que tem que ter a concentração, o silêncio, mas o calor humano, a fraternidade, a alegria de se ver amigos é muito importante. Eu me recordo de uma peça que nós fomos assistir numa igreja evangélica, as pessoas da congregação amorosamente se recebendo, calorosamente. Então, isso é algo que às vezes um ambiente muito frio, que as pessoas muitas vezes pensam em excessivo silêncio e muito cuidado, e não se pode falar muito, né? É algo que a gente tem que muitas vezes repensar nas casas espíritas. É lógico que no ambiente de uma sessão, de um tratamento, é o silêncio. Mas nas áreas comuns da casa tem que haver esse momento de confraternização, de alegria, porque a alegria não traz vibração negativa quando ela é fraterna, quando ela é amorosa. É só coisa boa que a alegria traz. Então nós temos que sempre pensar dessa forma, né? De que temos que gostar e fazer com que as pessoas gostem de estar nesse grupo. É o que fortalece, é o que anima, é o que alenta a todos. O que para essa noite eu pensei em falar, e espero que possa ter atendido a expectativa, e que a gente possa refletir sobre tudo isso.